afirmativo, prossiga. Então, 3455, autorizado com FIM, 340 nível, Upper Whisky 58. Da cola da 10, com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5530, controle 119.8. Autorizado com FIM, nível 340 nível 358. Da cola passando 0, com a direita na terceira Gole, Gonza, chamando o controle 119.8, transponder 5530. Então, 3455. Correto, chama prontuário, puxa acionamento, então 3455. Mora nessa, quando pronto, então 3455. Salvador, boa noite, Europa 083. Europa 083, Skok Identification, climb, descend and maintain flight level 060, it's cleared, bomb arrival. We cleared 060, identify bomb arrival. Só confirmando a frequência do sol, 129, é isso, né? É, 121, decimal 9. Tá bom, obrigado. Solo Salvador, boa noite, WebJet 6727. Web 6727, boa noite, copia. Copia. Web 6727, autorizado com FINS 320 nível, Upper Whisky 58. Da cola da 10, curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5532, controle 119.8. Ciente, então estamos autorizados com FINS nível 320, Upper Whisky 58. Da cola dando 0, cumpre o perfil da Gole Gonza. Cobra direita 5532, transponder 198, controle contingiu 6727 no gate. 4. Correto, chame pronto, puxa acionamento, Web 6727. 27. Salvador, azul 4071, posição 8, pushback flight. Autorizado, chame táxi, azul 4071. Autorizado, táxi 4071. Para pushback acionamento, chamei 6320, autonomia 0355, Altena Aracaju, 75 a bordo. Altímetro no 0 no 4, tá 3152. Charlie Torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0 no 4, bom voo. India Charlie, no ponto de espera, na Charlie 183, chamei 6310, obrigado, boa noite. Boa. Europa 083, start reduced to 230 knots. 6310, autorizado alinhar e decolar. O vento 180 graus, 5 nós. Alinha e decola, Chinem 6310. Eu 52 para informação, tem um tráfego de um helicóptero da Polícia Militar da Bahia, fazendo sobrevoo nas proximidades da posição Dona, no máximo a 500 pés, sem interferir com a sua aproximação. Europa 083, it's cleared, descend to 3000 feet, altimeter setting 1014. Altimeter 1014, re-cleared 3000 feet, Europa 083. 99 a bordo, 0525 de autonomia, alternando com o piso. Azul 4071, no táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie Torre no noito, decimal 3, o ajuste 1-0 no 4, bom voo. Sim, Juliette Alfa, quando na Charlie Torre, 1083, 1-0 no 4, boa noite, um ótimo fim de semana aí, um restante de noite. Ah, obrigada. Decolou Zulu 3, controle 19 decimal 8. Controle 119.8 do Charme 3-1-0, obrigado, boa noite. O Charme 3-1-0, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 350 na Puca Aracaju. Cinco 12 para o localizador, direita, a proa 070, me informa estabilizado. Tem 12 mil pés, me informa estabilizado. Perfil pro Caracaju, não me escuta, aguardando. LSFA, sem o Glade, os primeiros 90 metros indisponíveis, torre em 118.3, composto. Sente, está visual com a aeronave, vai alinhar e decolar 1-0, então azul 4071. Here ILS X-ray, redound glide slope, procedure, Europa 083, inform station localizer. Roger, will inform on the localizer 24 the ALS, no glide slope. Europa 083 and re-clear 2000 feet on St. Kionis, 101. Oi, Salvador, boa noite, está 3152, estabilizado no localizador. despachado, travado, visual com a pista. Iniciante faixa de aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continuando a autorização, 3-1, circulando. É 310, estou autorizado para o Dual Alpha Charlie Juliet. Ato 071, decola 17, controle 19, decimal 8. Sente, controle 119,8, azul 4071. 3152, livre pouso, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso, tá, 3152. Azul 4071, boa noite, contato radar na decolagem, sobe e mantém o 3620 na Golig 11. Para buscar estacionamento, são 3455, portão 15. Autorizado, chame táxi, são 3455. Chamaram para o táxi, são pushback, são 3455. Only localizer Europa 083. Europa 083, complete procedure and call now tower. Frequency 118.3. 118 will complete procedure. O número 04, boa noite, a sinalização desse aí mantém o 050 na chegada mais. Salvador, boa noite, Europa 083. 083, continue approach, check your landing gears and stand by for landing clearance. Roger, standing by, continue approach. Salvador, até 3662, ciente da informação X-Way, companhia da 370 para Natal. São 3662, copia. Prossiga. São 3662, autorizado Natal, 370 nível, peso 10. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Transponder 5533, controle 119.8. Autorizado 370 para Natal, via Peruzulu 10, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, 533, transponder 5198.27, para 3662. Correto, pronto, puxa o acionamento na 3662. Aqui parece, na 3662. Solo Salvador, boa noite, está 3152, Livrópia. Está 3152, boa noite, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3152. Puxa acionamento no 24, este é o Abiat 677. Web 6727, autorizado, chame táxi. Agora. 2, ciente, mantenha minha escuta, aguardando transferência da torre de controle, Guardião 02. Aguarde. Europa on the ground at 22, leave to the right and contact 121 decimal 9 on. By the right 121 decimal 9 on Europa 03, thank you. Salvador ground, Europa 083, Bagadian runway. Europe 083, approve attack via Alpha Hold short of Taxi Juliet. Via Alpha Hold short of Juliet, Europa 083. Tá 3662, autorizado, chame táxi. Direcionamento, chamando para o táxi 3662. Número 2, torre em 1183. 5-3 a bordo, 2h40 de autonomia, alterna o Galeão. Guardião 02, possível base da 17, reporte final, Graer. Sente, base 17, reportar final, Graer. Fatiado 283, obrigado. Boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, o WebJet 6727. Ciente, por quantas milhas? Ciente. 77. Para o táxi 3455 com 143 a bordo. 3455, confirma a alternativa e autonomia. Alternando Guarulhos, 3 horas e 10 de autonomia. 3455, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre 18, decimal 3, o ajuste 1095, bom voo. Juliette, Alfa, na Charlie, 23, boa noite, volta 3455, obrigado. Vai dar passagem à aeronave da companhia após ingresso Juliette, gate 05. Afirmativo, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso via Juliette para o gate 05, 3152. no 604, reautorizar a descida para 12 mil pés, o altímetro no 0 no 5, informe estabilizado no localizador. Reduz seu solo aos 2,6 da frequência dele. 0268 após o 366, em descida para 2.500 pés. 1-0 no 5 é o ajuste. Informe estabilizada no Serra Vitor 366. Europe 083, hold short talk, that's St. Juliet. Moving short talk, Europe 083. Alô, tomador 162 para o site, o POB 122, contendo no Fortaleza, com 3 horas. Cliente, são 3662, após o parqueamento da aeronave da companhia no 05, está autorizado o táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 015, agora bom voo. Participando com a aeronave da companhia, após o parqueamento na mesma, na Juliette Alfa e Charlie, quando na Charlie, 3, 3, 3, 3. 677, contato radar na decolagem, sobe, mantém o nível de voo 320, saída Golem 11. Filme 677. Salvador, boa noite, hotel 3858. Boa noite, são 3858, prossiga. Tem informação de rei, solicita 390 para Fortaleza. Hora do plano é 2345. Afirmativo, Tereza. Aguarde a cópia, 3858. Aguarde. Quase 5-5 de decolar, 1-6-0 graus, 8 nãs. Iniciando, tanto 3-4-5. Approve text via Juliet to stand 10. Via Juliet, understand 10, Europa 03. That's it. Quatro, cinco, cinco, decola os 3-1, no controle 19, decimal 8. 19-8-3-4-5-5, informa na centerline, nos primeiros metros após o início da corrida, é um objeto, não deu para identificar claramente, talvez um animal, senhor, bem na centerline. Que logo no início da corrida, é isso? Confirma. Passando o controle 19-8. 362 chegou um reporte, possivelmente um animal logo no início aí da corrida, ok? Eu vou precisar pedir alguém do PCI para verificar. Se eu quiser alinhar aí à direita e verificar se com a iluminação tem condição de verificar alguma coisa, agora com possibilidade de ter que abandonar a pista devido à aeronave aproximando. 3.000 pés, o altímetro 105. Estimativo, aí vai linha e com o farol aí já vê se consegue avistar alguma coisa. Ok. São 3858, copia. Afirmativo, prossiga. São 3858, autorizado Fortaleza, 370 nível, é o Pêndulo 19. Decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frost. Transponder 5541 no controle 119.8. Tente autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola pista 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frost. Correio de Champions vai puxar acionamento para 3858. Chamar para puxar acionamento para 3858. Espera em cima, devido a pista está ocupada aqui, está suspeita de um objeto na pista, ok? Retorne a frequência do controle 198 agora, por favor. Ok, então aí voltar lá. Oi, o 3662 está alinhado na pista 10, aparentemente não avista nenhum objeto ou animal sobre a pista. Ok, devido ao reporte eu não posso autorizar a decolagem. Caso queira decolar, o vento é 160 graus, 8 nós. Ok, o 3662 então prossegue na decolagem. Ciente. Informo que a torre está fazendo uma vistoria na pista devido à suspeita de animal na pista, ok? Controle. Ok, mantenha 2.000 pés com órbita em Simbra. Com órbita em Simbra, vou no 604. Ok, gente. Então mantenha 2.000 pés no 372, vou no 604. O 62 decolou os 34, confirma, avistou alguma coisa na decolagem? Não, negativo. Ok, ciente, pode ter sido um pássaro ou algum animal pequeno que saiu do caminho, mas de qualquer forma já estamos verificando a pista, obrigado. Chama o controle 198. Camarada, boa. No 040, órbita no 040, TAM 3654. M62, contato radar decolagem, só do Mantel 370 na Pucas e Par. Chama na proteção, está 3.2. Cília? Só um minuto, vamos confirmar junto à torre. Ok, o senhor vai completar a órbita no 372. Na perna de aproximação está autorizado prosseguir no GPS da 10.